da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar. Embriagado, desiludido, o sono de tela e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só resta proteção de tela e tome cana na minha goela. É pra você, vai. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar. Desiludido, o sono talo, ouvindo o diz. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo vida dela, só resta proteção de tela e tome cana na minha goela. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só resta proteção de tela e tome cana na minha.